cada um olha por si, tá difícil distinguir, né, filho? Se eu fizer mesmo por mim, resolver me sair, vão falar que eu caí. Não é por nada não, mas olha isso aqui, cada um olha por si, tá difícil distinguir, né, filho? Se eu fizer mesmo por mim, resolver me sair, vão falar que eu caí. Mas aí, ninguém sentiu suas dores ou sofreu seus amores. Julgadores na sua pele veriam que nem tudo são flores. Falam de valores invertidos, lutam sem motivo, falam sem sentido. Mas amigo, tenha calma, pois a prece envenena a alma. Às vezes o silêncio e a paciência são dignos de palma. Lava a cara e respira fundo, vê seu mundo, lá você é rei, manda em tudo. Vá pela razão, se não tem opção, cobranças vem em vão, não pode viver em vão. Então, seus filhos e netos o que herdarão? Nenhum tostão, pelo amor negão, viver de emoção. Veja bem, mas a lei que cê tem, cê é quem? Tem ninguém, dá um tempo também, né irmão? Tranquilão, sem estresse, vê seus pés, sua estrada, seu caminho, enquanto a marca já deixou nesse chão. Não é por nada não, mas olha isso aqui, cada um olha por si, tá difícil distinguir, né filho? Se eu fizer mesmo por mim, resolver me sair, vão falar que eu caí. Não é por nada não, mas olha isso aqui, cada um olha por si, tá difícil distinguir, né filho? Se eu fizer mesmo por mim, resolver me sair, vão falar que eu caí. Vão falar, não importa o que fizer. Ultimamente tem mais puta homem do que mulher. Colé pivete, vai ser mais um entre os vendidos que vendeu o sonho pela merda de um salário mínimo. Gastando em vício, esquecido entre frustrados, pensando como seria se na hora H não tivesse fraquejado. Entrando calado e saindo mudo, em cima do muro, podendo estar acima de todos e de tudo. Acima de todos. Cada um olha por si, tá difícil distinguir, né filho? Se eu fizer mesmo por mim, resolver me sair, vão falar que eu caí. Não é por nada não, mas olha isso aqui. Cada um olha por si, tá difícil distinguir, né filho? Se eu fizer mesmo por mim, resolver me sair, vão falar que eu caí.